Então, vamos começar o encontro de o Hiperorgânicos 8, o oitavo Hiperorgânico, que Malu e Guto organizam desde 2010. E cada ano eles elegem um tema. O Guto e a Malu são do grupo Nano, Núcleo de Artes e Novos Organismos, da UFRJ, acho que todo mundo sabe aqui, mas só para situar. E esse ano, desde o ano passado, eu estou fazendo pós-doc no Nano, sob orientação e supervisão da Malu Fragoso. E ela e o Guto me convidaram, então, para fazer parte desse oitavo encontro. Então, eu aceitei. E o tema Ancestro Futurismo foi uma espécie de convite deles. Eu nem cheguei a ser a propositora real, eu só aceitei poder, já que eu trabalhei o conceito de Ancestro Futurismo, poder seguir com eles aprofundando esse tema. Então, eu quero apresentar a mesa. Eu quero dizer primeiro que vocês são muito bem-vindos, que desculpem o atraso. Eu vou justificar o meu atraso dizendo que eu não sou boa, assim, eu tenho carro há pouco tempo e o GPS não funciona, o meu não funciona, e eu estou sempre perdida nessa cidade, então tudo que as pessoas levam meia hora para chegar, eu levo 2 horas e meia. Então, eu estava com o meu grupo engarrafada lá na linha amarela, que não tem nada a ver, para chegar aqui, mas eu errei vários caminhos, enfim. Só para justificar, então era trânsito pesado, né? Porque eu saí de casa, a gente saiu mais cedo, então. Então, desculpa o atraso, bem-vindos, muito obrigada por terem vindo para esse encontro. Tem muita gente de fora, nem todo mundo se conhece, então vocês vão ter aí 2, 3, 4, 5, 6 dias para se encontrarem, entenderem as pesquisas, conhecerem os projetos uns dos outros e fazerem networking ou amizades legais e tal. Então, vocês querem que eu apresente vocês? Márcio Rangel é vice-diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Aqui está ele, ele é museólogo. Ele veio representando a diretora, mas, na verdade, ele veio representando o museu, porque ele também fez parte de todas as reuniões e foi nosso aliado em todo esse processo. E aí eu gostaria que ele desse boas-vindas para vocês também e falasse um pouquinho do MAST. Bom dia. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês aqui no museu. Uma alegria tê-los aqui conosco. Primeira vez, nós também não conhecíamos esse evento. Recebemos um convite, tivemos a oportunidade de participar. Eu vou chamar como Fabi, né, que tive o prazer de conhecer, a Malu eu conheci depois, e o Guto eu acho que estou conhecendo hoje. Né? É um prazer. O Museu de Astronomia é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. São várias unidades espalhadas pelo país. E a nossa característica é o trabalho com a preservação e divulgação dos objetos relacionados ao campo da ciência e tecnologia. Né? O museu ele é estruturado em coordenações que têm áreas temáticas relacionadas às suas pesquisas. Temos aqui também, vou vender o meu jabá, né? Nós temos alguns cursos de pós-graduação para quem tiver interesse. Nós temos um mestrado e um doutorado em Museologia e Patrimônio, que desde 2006 funciona em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e temos um mestrado profissionalizante em preservação de acervos de ciência e tecnologia. Então, temos essa característica também de uma instituição acadêmica da pós-graduação estrito senso, além dos nossos espaços de preservação e divulgação do patrimônio com as nossas exposições, o nosso campus. Vocês vão ter a oportunidade nesses dias de conhecer um pouco melhor a nossa instituição e a nossa estrutura. Visitem nosso prédio sede, deem uma olhada nos nossos trabalhos. Acho que teremos uma semana agradável e prazerosa para todos nós. Vamos aprender juntos, uns com os outros, trocando experiência. E uma vez mais, sejam muito bem-vindos. É um prazer e uma alegria tê-los aqui conosco nesse espaço. E concluindo, eu gostaria de desculpar a ausência da diretora, mas que ela já tinha um compromisso agendado previamente, e é por isso que eu estou aqui representando. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia. Eu vou fazer a parte mais institucional aqui. Então, eu sou a Malu, né? Eu vou primeiro agradecer a presença de todos. Eu sei que muitas pessoas vieram de longe, eu sei que é um esforço estar aqui. Hoje em dia, separar 2 dias para fazer alguma coisa é, né, uma aventura. E nós estamos com um evento de 6 dias, o que é um grande desafio. Queria agradecer muito formalmente aqui a instituição, a UFRJ, o PPGAV, que nos dá o apoio, a CAPES, que está apoiando a gente financeiramente, que está nos embreando na burocracia dos eventos, mas que a gente vai sobreviver. E muito felizes, porque a gente está aqui com a oportunidade de ter vocês aqui. Agradecer ao museu por nos acolher. Para nós é assim, uma aventura estar aqui também. É incrível a gente poder estar junto com toda essa história, com todo esse acervo, com essa linda árvore, gente, olha que coisa maravilhosa essa janela aqui, a gente poder estar nessa relação da natureza com a tecnologia, com a arte e com os nossos pensamentos, né, que estamos aqui para provocar coisas nesses espaços. Então, queria agradecer também a Escola de Belas Artes, o Museu da Manhã, que é onde a gente vai estar nos próximos dias, e o Reino Unido dos Países Baixos, que deu apoio para um pessoal que está vindo fazer umas oficinas. Então, queria agradecer a ambos, que fez a nossa programação visual, que fez o nosso cartaz, que fez o nosso site. Queria agradecer os nanoides que estão aqui, que são nossas equipes do Nano, todo mundo trabalhando há muito tempo. Falar um pouquinho sobre o evento em geral. Nós estaremos aqui esses 2 dias. Hoje nós encerramos aqui às 8 horas da noite. As nossas falas vão ser todas lá no jardim, vão ser todas ao ar livre. Esse é o único momento mais formal, acadêmico, para o conforto de vocês. A partir das 6 da tarde vamos ter as ações artísticas, que vão até às 8 da noite. E depois encerramos. Amanhã nós voltamos aqui também com os trabalhos ao ar livre, lá em cima, com todas as falas. Aí temos as ações artísticas, as performances também a partir das 6 da tarde, vão até as 9 da noite. Temos um cineclube com material audiovisual que está sendo passado dentro da sede do museu. Vamos ter um trabalho de comida gastronômica a partir das 5 da tarde. Tem um restaurante aqui dentro do museu, onde vocês estão convidados para ir almoçar, que é mais fácil, a gente não precisa sair muito. Que mais? As perguntas também podem vir ao longo do dia. A gente vai ter um credenciamento lá em cima, ao longo do dia, nos 2 dias, para as pessoas irem podendo pegar o seu programa, pegar seu crachá, e, enfim, a gente sem muito estresse, tudo com muita calma, tudo num tempo ideal, assim, para a gente fazer as coisas com prazer. Tá saindo daqui, vamos ao Museu do Amanhã, por 3, 4 dias, onde nós temos 3 dias de Open Lab, com processos acontecendo, com pessoas desenvolvendo seus trabalhos junto com o público, algumas oficinas interessantes para a gente poder estar acompanhando e botando a mão na massa. E no domingo temos um simpósio onde nós vamos estar nessa mesma situação como hoje, ouvindo as pessoas falar sobre os seus trabalhos, apresentando ideias muito interessantes em relação a todo o conceito de acesso ao futurismo, a relação da arte com ciência, a relação da arte com espaço. Coisas que nós estamos pesquisando, investigando, desbravando e projetando nos nossos trabalhos. Então, o nosso desejo é que a gente possa, a partir desse encontro, criar relações, propor parcerias, estabelecer começos, né? Dar continuidade ao que a gente faz, mas partir para outras praias, outros eventos, outras situações. É realmente a nossa proposta é germinar situações que a gente possa estar desenvolvendo até o nosso próximo encontro, daqui a um ano, se Deus quiser, se tudo der certo. Então, assim, desejo a todos um bom evento. A gente está aqui, todo mundo com a camisetinha preta, é da produção. Tem um pessoal com a camisetinha branca, que é a monitoria. A gente está à disposição de vocês o tempo todo. É, trouxemos até umas redes para as pessoas poderem relaxar um pouquinho. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho junto, prazeroso, intenso e proveitoso. Agora eu vou passar a palavra para o Guto para ele falar um pouquinho sobre o evento em si. Bom dia a todos. Eu acho que a gente aguarda sempre, já todo ano, para chegar nesse momento, porque é um momento importante para o laboratório, importante para a nossa rede de colaboradores, artistas, amigos, professores, cientistas. Para esse momento que a gente realiza o Hiperorgânicos, né? Porque já são aí oito eventos. O Hiperorgânicos ele nasceu no contexto do NANO, que é um laboratório da UFRJ, da Escola de Belas Artes, um laboratório que foi fundado em 2010, tendo eu e a Malu como coordenadores desse espaço. NANO, na verdade, tem nada a ver com nanotecnologia de imediato, como algumas pessoas pensam. Núcleo de arte, novos organismos. Então, esse conceito do orgânico ele é muito importante para a gente. Né? Importante por questões de coerência, questões de conectividade, que é o que permeia um pouco essas ligações que a gente está desenvolvendo aqui. Ligações que dialogam diretamente com a tecnologia, mas vistas por um outro viés, que é o viés da afetividade. Né? Porque eu acho que sem afeto a tecnologia não adianta muito para muita coisa para a gente. Então, essa conexão entre afetividade, entre ligações mais profundas e essas ligações que a tecnologia consegue hoje nos facilitar, cria um pouco do que eu estou chamando de hiperorgânicos, né? Na verdade, essa ideia de hiperorganismo. Então, o que a gente faz dentro desse processo, dentro do nosso evento, é fomentar esse espaço, né? O Hiperorgânicos, por isso, ele tem um modelo que a gente expandiu esse ano, que incorpora o MASH, esses dois dias iniciais, mas o evento em si, ele tem uma temática, e eu agradeço a Fabi esse ano por estar presente e trazer esse conceito do acesso ao futurismo que ela vem trabalhando, e é muito afinado com as nossas questões, então a gente achou que ia ser bem oportuno estar trabalhando essa temática. A gente tem essa temática e o funcionamento do evento é com a ideia de Open Lab, né? Então, a gente vai estar começando aqui com uma série de palestras, com uma série de ações artísticas nesses dois primeiros dias no MASH, e a gente segue depois para o Museu da Manhã, onde esse Open Lab vai acontecer por três dias e culmina o evento total com um simpósio, né? Então, são cinco dias de trabalho de prática com um simpósio acontecendo, finalizando. O que vai acontecer aqui é muito importante porque, como eu falei, como é um processo, como é um open lab, e a gente deixa os artistas que vão estar envolvidos, o público muito à vontade para troca durante esse open lab, esse contexto, o conceito do acesso ao futurismo, as discussões que vão sair aqui, eu imagino que elas vão fomentar muito dos processos que vão acontecer também no Museu da Manhã. Tá? A participação no Museu da Manhã é aberta ao público, tem uma formalidade de inscrição, porque facilita, quem faz a inscrição no Open Lab recebe uma pulseira e pode entrar à vontade no museu, mas também se estiver já no museu é aberto para visitação no espaço. Vão ter oficinas esse ano, né? Então esse ano foi uma inovação também, algumas oficinas vão acontecer lá, aí tem que dar uma olhada na programação. Vão haver algumas performances também, e o Open Lab, que é esse processo aberto, onde os artistas vão estar e trocando com o público. E a gente combina então com o simpósio. Tá? Então, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a contribuição de cada um para esse evento e para essa troca que eu tenho certeza que vai acontecer e vai ser muito bacana para todos nós. Então, sejam bem-vindos. A gente tem um excelente evento pela frente. Eu... Não, que eu queria falar um negócio, mas depois, mostra o site primeiro. É... Sim, é... A gente está com um site, na verdade, que é mais dinâmico, né, do que a, o nosso folder, é, que traz aqui informação geral. Nessa primeira parte aqui tem informação ao conceito em si, né, desse ano. É, e na programação, a gente está aqui com o MAST. A gente organizou mais a partir dos horários das apresentações, e aí tem... Clicando nos nomes aqui, você vai ter, então, um detalhamento de cada palestrante ou artista. E as sessões que vão haver no final com as performances, com as apresentações artísticas mais pontuais. É, e aqui o Open Lab do Museu da Manhã, onde a gente está dividido em processos, como eu falei, são processos que vão estar localizados no Open Lab, em desenvolvimento, com alguns artistas, com algumas propostas. Essa primeira parte aqui. Vocês podem ver depois com detalhes no site. As oficinas, essas oficinas, elas são por inscrição, se eu não me engano, termina hoje as inscrições, tá? Então, quem quiser participar de alguma dessas oficinas, algumas já estão lotadas, outras estão ainda em aberto, com vagas. Então, tem aqui a descrição das oficinas. É, a única que acontece todos os dias é essa primeira oficina, que é da Henriette, uma arquiteta holandesa que vai estar fazendo uma oficina bem grande com a gente. Mas tem oficinas como a do Januino aqui, que é o Fábio que está aqui com a gente, vai dar. Acontece, né, Fábio, em alguns momentos, né, isso, ela se repete, são várias sessões. É... E aqui embaixo a gente tem as performances. São sete trabalhos que vão estar sendo apresentados ao longo do dia também com horário. Aí a gente tem que clicar aqui. E aí tem o horário, a localização, o Museu da Manhã e aqui a descrição das oficinas. É, e bom, e no final a gente tem o simpósio. O simpósio acontece então. Domingo, com abertura às 10 horas, se tudo der certo. É, e depois a gente tem uma mesa, hibridismos, logo às 10h30. Tem uma pausa para o almoço e a gente tem mais uma segunda mesa à tarde, pós-ecologias, e tem uma terceira mesa, imersões, fechando assim o simpósio, e aí a gente tem o encerramento. Então, eu convido vocês a dar uma olhada no site, se inteirar e saber o horário de cada coisa para quem quiser participar com a gente. Ah, tem um detalhe. Não tem Wi-Fi lá no jardim, mas tem ali na estrutura do museu, no prédio do museu, assim, na recepção. Então, para vocês poderem acessar, assim, online, quem não tiver 4G vai ali. A senha é MASH. Aí, assim, a ideia é que lá no jardim vocês fiquem desconectados, só conectados conosco. E se vocês quiserem se conectar com o mundo, vocês vão até o museu. E esse prédio tem o do museu e o da biblioteca Henrique Maurice também tem Wi-Fi. Quem tiver crise de abstinência, se socorre. Aí vai ali para um cantinho, fica um pouquinho, depois volta para o Paraíso. Tá, eu gostaria de falar uma coisa, que é um pouco assim o desafio que é trabalhar com arte e astronomia. E vocês aqui do museu, de certa forma, já atuam, né, nessa complexidade. Primeiro, porque a arte é ciência, né? E segundo, que é arte e astronomia, ou seja, aparentemente a astronomia, eu sou uma leiga, estou recém me aproximando, mas aparentemente a astronomia parece um baú de histórias maravilhosas, mas quando você vai investigar é só código, matemática e contas. E é muito difícil, né? Essa aproximação, assim, eu tenho notado que nos eventos que a gente tem feito de arte e ciência espacial no INPE, que Paulo Martini está aqui representando também o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais São José dos Campos, a gente nota, assim, que existe, nessa primeira residência que eu fiz lá esse ano, que existe toda uma tentativa de amenização técnica para conseguir criar uma linguagem comum, né? Não que o cientista... e a Cris também, que é do INPE, que também está representando da astrofísica. Nós conversamos muito sobre isso, né, Cris? Duas linguagens mesmo completamente diferentes. E trabalhar essa tentativa de trazer elas duas para dentro de um campo possível de pensamento, de linguagem comum ou de construção imaginária. Quer falar alguma coisa? É um desafio. Então, esse desafio é o que a gente está lidando agora. E eu queria contar para vocês um pouquinho só desse programa de residência no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um sonho, e tenho, né, que agradecer a Malu e Guto também por proporcionarem isso institucionalmente, de poder articular um encontro entre arte e ciência espacial. Então, lá dentro, a gente conheceu, tipo, vários tipos de pesquisas maravilhosas, que não se resume só à astronomia e astrofísica, mas a ciência espacial em geral. E, tipo, o Paulo mesmo me levou para fazer análises de telescópios elétrons, que faz varredura por elétrons de meteoritos antigos, mais antigos do que a Terra. Só as imagens disso, para um artista assim, visual, já enche de possibilidade a produção. Bom, eu sei que já chegamos atrasados o suficiente, não posso me estender mais que isso, mas eu quero dizer que a gente não tem resposta sobre esse encontro da arte e astronomia. E apesar de que o Nano já trabalha com arte e ciência, de certa forma é arte e tecnologia, arte eletrônica, essa fronteira... Como é que aquela frase da Dona Haraway, do Manifesto Ciborgue, ela fala da alegria... Como é que a gente estava falando ontem? O prazer de borrar. Ela fala assim do prazer das fronteiras, né? Aquela tensão e, ao mesmo tempo, aquela alegria. Então, eu acho que é nesse pé que a gente está. E também queria só mais um detalhe, eu acho que esses eventos que a gente faz aqui no MAST, ou que a gente faz com o Comune Intergaláctica, ou o próprio projeto de arte e ciência espacial no INPE, ou ainda os Comunas Intergalácticas, que vai para o segundo lá no EMA, na Escola Municipal de Astrofísica, onde a Denise estuda, a Denise Rodrigues, que é de São Paulo, que ela trabalha também lá, estuda lá, também produzindo uma multidão, um público. Eu não gosto de dizer formação de público, mas talvez seja uma formação de conexões afins para que se consiga avançar dentro desse processo, né? E uma das razões que me faz trabalhar nisso, por exemplo, é a questão da autonomia, que eu acho... que nós, países subalternos e pobres e terceiromundistas, tudo que a gente não tem em relação ao espaço é autonomia. Então, nós somos, assim, uma espécie de stand-by. Tem várias universidades particulares, por exemplo, que ficam muito alegres porque estão desenvolvendo um parafuso para para a estação espacial, mas a política mesmo espacial não consegue nem chegar perto, né? Então, pensar essa fomentação não é pura e simplesmente um fetiche de trabalhar com arte e ciência espacial, mas também é para criar um público e fortalecer uma espécie de rede que no final vai culminar, talvez resgatando os sonhos antigos do Paulo Martini, de criar um programa espacial latino-americano, que, segundo ele, a proposta foi feita ainda antes de se formar o programa espacial da Europa, né? A ESA. Então, é nisso que a gente está implicado e é nisso que a gente está militando, digamos assim. Existe uma crítica, uma espécie de alienação, né? Tipo, ah, saiu das ruas e foi para ciência espacial, pirou, virou burguesa. Eu acho que é muito pior, é tipo assim, o projeto de controle está na órbita e é por GPS, é por satélites que nós estamos vivendo o maior programa de controle que a gente nunca viveu antes e talvez seja criando multidão e rede nesse espaço público e ontológico do espaço sideral e que a gente vai ganhar um pouco também de fôlego para alcançar nossa criatividade. Convidamos a todos para dar início ao nosso evento. Eu posso dar só um aviso? Sim, claro. Nós vamos fazer aqui no museu, a gente está pretendendo para o mês que vem, se não conseguir, julho. A Tânia Dominici, ela é astrofísica daqui do Museu de Astronomia, da Coordenação de Museologia, e ela elaborou a proposta de um concurso de fotografia. Nós temos algumas categorias, vamos colocar no nosso site, vamos premiar os primeiros colocados e do resultado, isso é uma coisa que a gente ainda está fechando, é assim, do resultado das fotografias premiadas, nós vamos fazer uma exposição física no prédio do museu ou se vamos fazer na página da própria instituição. Mas vai ser um concurso aberto para quem tiver paixão por fotografia, por favor, se inscrevam e participem desse concurso. Tá, obrigado. Eu só queria fazer mais um detalhe sobre o ancestro futurismo, bem rapidinho, que eu acho que é uma questão muito importante da gente levar durante todo o evento, e não é à toa que nós temos aqui entre nós pessoas que trabalham com arqueoastronomia, né? ou a astronomia cultural, que é quando a gente traz também essas visões antigas, essas ontologias perdidas e começa a resgatá-las a partir de pesquisas arqueológicas para tentar fazer com que elas caibam dentro de uma ciência ortodoxa que cada vez tenta ser mais objetiva, mas que tem demonstrado os seus fracassos em produzir um planeta mais interessante e melhor. Então, quando a gente pensa em ancestro futurismo, eu acho que duas coisas só para a gente levar em conta. Uma é a ideia de uma ancestralidade da Terra, e por isso que é tão interessante discutir isso com astrônomos, né? É do tipo, não só de onde viemos e pensar numa ancestralidade humana, como de onde vêm esses pedaços de estrelas que nos compõem. Acho que a gente vai ter várias falas nesse sentido de pessoas como a do Felipe ou da própria Cris, que falam sobre ancestralidade da Terra ou o berço da criança. Como é o nome, Cris? É o berço da criança? Berçário de estrelas. E a formação desse pó terráqueo, estelar que compõe a nossa pele, isso não é papo hippie, já me contaram que é verdade lá no INPE. Então, pensar também sobre a ancestralidade da Terra, e a segunda coisa é pensar nessa relação linear com o tempo, né? Nessa impregnação, esse modo que a gente foi viciado em produzir a temporalidade, que a gente não consegue ver as coisas nos seus multiversos, não, assim, não dá, né? Na frente do astrônomo não dá pra dizer isso. É nas suas multifacetas. E então é tipo, para pensar o ancestro futurismo, não dá para pensar a ancestralidade para trás e o futuro para frente. Isso é ser cúmplice de uma linearidade imposta. Então, só para a gente praticar durante esse evento, essa não linearidade, esse acontecimento múltiplo que compõe futuro e passado ao mesmo tempo. Né? Por isso que vai ter uma mesa só sobre Nick Lent, só sobre aceleracionismo, que o Willow vai participar, onde vai vir trazer a ideia também de perstição e outras ideias que meio criticam essa questão da linearidade e começam a praticar a ficção, produzindo realidade a partir de várias temporalidades. Acho que isso é bem importante para a gente ter em mente durante o processo. É, e também nós trouxemos pessoas que vão falar sobre a Terra, né, como um princípio educativo, a relação da Terra, das pessoas na Terra, na comida, no que a gente come, como a gente produz, a relação com a natureza. Essas estruturas que estão em nós geneticamente e nas nossas práticas. Então também tem uma discussão muito interessante dessa busca que nós temos de resgate dessas nossas raízes, dessas nossas estruturas terráqueas, né? Para poder pensar como elas funcionam em relação ao espaço também, como que a gente se situa. E o afrofuturismo, né, que está representado muito pela Kênia, que está ali, e a Leila. A Kênia vai trazer uma discussão, ela é curadora de mostras de cinema sobre afrofuturismo, ou a diáspora e o futuro, e o futuro tecnológico e a negritude em diáspora de si mesmo para, né, para um outro lugar agora, não sei. Então, acho que o afrofuturismo também vai ser bem interessante, assim como a representação indígena, né, que é o nosso indígena Tupinambá hacker, que é o Anakpuaka Tupinambá, que vai também estar falando dessas questões do acesso futurismo, indigenismo urbano e tecnológico também, né? Então, acho que a gente tentou o máximo e vamos ver o que a gente consegue produzir para o futuro e para o passado. Só complementando, eu acho que acabou subentendido, mas eu acho que é importante trazer para o topo disso tudo, que é a arte, né? Eu acho que a arte como um instrumento que ajuda a gente a chegar a todos esses lugares que estão sendo falados aqui, né? Então, acho que como artista, eu acho que é importante a gente valorizar e dar a voz cada vez mais para a arte em si, né? Então, convido a todos a pensar e trabalharmos juntos nisso. Obrigado.